Novo som quebra lajota 3D. Mais uma semana que eu tô te ligando e você não atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja. Hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Romeu, a voz que apaixona. Machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Puxe uma corda, hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja. Hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa. Puxe uma corda, hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja. Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. J3D, o som da galera. Manda zero. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Sentado esperando você chegar. Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabeu nessa mala? Será que não cabe eu nessa mala aí também? Manda 007. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, nem ficar sentado esperando você chegar. Ah,